Aqui o amor acontece. Esse é o meu trabalho. Você só me paga que eu vou te satisfazer. Ei, cara, eu tô no mesmo endereço, aqui na mesma rua, às 2 horas da manhã. Você tá saindo todo dia da sua casa, deixa sua esposa toda preocupada e vem atrás de mim pra me pagar por amor de fachada. Eu sou rapariga, sabe que eu sou bandida. Meu dedo não precisa de mais um anel, prefiro meu pagamento em papel. Sabe que eu sou bandida, te espero. Todo dia da sua casa, deixa sua esposa toda preocupada.